Sendo a vida do meu coração, compreendeu e abraçou-me, dizendo a sorrir: meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão. Amigos leais, vai embora, pois me resta o consolo e alegria de saber que depois da boemia é de mim que você gosta. Nós ouvimos o pedido de Nelly Perique de Oliveira. A gente fica com vontade de falar Periquê, mas deve ser Perique mesmo. Nelly Perique de Oliveira, do Jaraguá, do bairro do Jaraguá. E também o pedido do Nelson Soares, da cidade de Osasco. Nelson Gonçalves cantou de Adelino Moreira, A Volta do Boêmio. E para Oswaldo Brasileiro, Jardim Piratininga, Dalva de Oliveira, cantou de Ataúfo Alves, Fim de Comédia. Vamos ouvir agora o pedido do Nelson do Nascimento, que mora na cidade de São Caetano do Sul. Ele pediu com Ciro Monteiro, Formosa. Depois, tem o pedido da Francisca Goretti de Medeiros, do bairro de Santo Amaro, que pediu com a Donirã Barbosa, Trem das Onze. E para o Teovani Batista, do bairro do Capão Redondo, Elisete Cardoso vai cantar Barracão. Vamos lá. Formosa, não faz assim. Carinho não é ruim. Mulher que nega, não sabe não. Tem uma coisa de menos no seu coração. Ah. A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Mulher que nega, nega o que não é para negar.

meus pés. Vai, barração, tua voz eu escuto. Não te esqueça nunca, porque sei que tu és barração de cinco, barração de cinco. Quem sabe? Nós ouvimos o pedido de Teovani Batista, do bairro do Capão Redondo, Elisete Cardoso, cantor de Oldemar Magalhães e Luiz Antônio Barracão, para Francisca Goretti de Medeiros, do bairro de Santo Amaro, a Dorinã Barbosa, cantor dele, Trem das Onze, e para o Nelson do Nascimento, de São Caetano do Sul, Ciro Monteiro, cantor de Baden Powell e Vinícius de Moraes, Formosa. 9:34, a gente vai prosseguindo com musicalidade. Agora vamos ouvir o pedido da diva Aparecida da Silva, do bairro de Pirituba. Ela pediu com Maísa, Ouça. E depois nós vamos ouvir o pedido do João Gonçalves, do bairro da Penha, que pediu com Nelson Gonçalves, Deusa do Asfalto. Vamos começar então ouvindo o pedido da Aparecida Silva, do bairro de Pirituba, Maísa. Ouça, vai viver sua vida contra o bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande.

Nós ouvimos o pedido do João Gonçalves, do bairro da Penha. Nelson Gonçalves cantou de Adelino Moreira, Deusa do Asfalto. E para a diva Aparecida da Silva, do bairro de Pirituba, Maísa cantou dela, Ouça. A gente está encerrando aqui a parte dos pedidos musicais. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo, a você que participou do programa de hoje, a você que ainda não participou do nosso programa, participe, ligue pra gente e peça uma das suas músicas preferidas dos anos 50, 60, início dos anos 70. É só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Aí você fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, fala o nome da sua cidade, fala o nome do seu estado, pede a sua música, e aí a gente vai ficar muito contente, muito feliz mesmo em poder tocar a sua música no nosso programa, falar o seu nome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. O telefone para você discar é o 2182-3081. 2182-3081 é o número só de telefone, mas assim, são várias linhas. Vou dar um exemplo que eu sempre deixo aqui para deixar bem clara a situação, como é fácil ligar para cá e como dificilmente você vai encontrar o telefone ocupado. Se 10 pessoas ligarem no mesmo momento que você, todas serão ocupadas, porque assim, ó, quando uma linha está ocupada, a ligação cai na outra que está livre e tem muitas linhas. Você vai perder um tempinho pequenininho, vai ligar para a gente e vai nos dar a alegria da sua participação. Ligue para a gente, 2182-3081. Eu vou ficar aguardando a sua ligação, tá bom? 9h43, vamos prosseguindo com o nosso programa. Musicalidade pela Cultura M. Toquinho.

quando o samba acabou. E encerramos assim o Musicalidade, que volta amanhã às 21h. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela companhia, um grande abraço a todos os participantes de hoje. Só quero lembrá-los que para você participar do nosso programa pedindo as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70, é só ligar de segunda a sexta-feira no horário das 9h às 18h. Aí você liga, fala seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pede uma das suas músicas preferidas dos anos 20, dos anos 50, 60 e início dos anos 70, e a gente vai ter o maior prazer em atender o seu pedido, atender a sua ligação, falar o seu nome aqui no nosso programa, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, tá bom? 2182-3081 é o telefone, 2182-3081. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho, a música brasileira em som instrumental. Já já tem todos os sons na Cultura M. Até já. A Cultura M apresentou Musicalidade.